guia. Ai, ai. Anunciando a humanidade. Ai, ai, ai, ai. Que o menino Deus nascia. Ai, ai, ai, ai. Em uma estrebaria. Vossa guia.